Toda se transformou. Eu queria que ao menos uma vez tu acreditasses que mudei realmente, somente por teu amor. Por teu amor. Naquela tarde, lembra? Eu te vi sozinha meditar, pensando talvez que tudo aquilo que eu dizia era mentira. Dessas que a gente diz pra conquistar alguém. Mas eu te amo, sim. Por teu amor. Meu grande amor. Deixei de fazer tantas coisas. Tu me entendes? E sabes que eu não tive ninguém como tu. E vivi a procurar alguém até te encontrar e te amar. Por teu amor. Perder-te agora, meu bem, seria a coisa mais triste que poderia me acontecer. Mas coisa estranha está se passando comigo hoje. Eu tenho a impressão que tu vais voltar e vais me dar nova chance para provar o meu amor.